Cristo. E os apóstolos que ali estavam dizem: Mestre, repreenda essa mulher. Porque este perfume é muito caro, nós poderíamos vendê-lo e ajudar muitos pobres. Mas ele, ao contrário, lhes diz: Essa mulher balsamiza meu corpo por antecipação. E os pobres, vós os tereis sempre para ajudar, mas a mim, até quando estarei convosco? E manda registrar. É a única vez que eu vi Jesus registrar onde aquela boa nova fosse levada, a grandeza do ato daquela mulher. Então Jesus voltou. Está diante de nós. E nós estamos sem nos dar conta da importância desse momento. O momento de regeneração se avizinha. Já temos até previsões do Espírito Emmanuel, audaciosas, sim. Como todo luminar também deve ser audacioso e corajoso. Mas há 2000 anos o Cristo disse: Eu não sei, somente o Pai o sabe. Mas Emmanuel admite um prognóstico dizendo que por volta do ano de 2057, nós temos o livre-arbítrio, poderemos alterar isso, nós já estaríamos vivendo um mundo de regeneração. Faltam 50 anos, meus amigos. Quase todos nós aqui estaremos encarnados. Os que não estiverem já estarão reencarnados, vivendo um mundo novo, uma vida melhor. Então está tão próximo. E os Espíritos precisam contar conosco, porque somos nós com quem eles podem contar aqui na Terra. Os que estão vivendo no corpo material, nós esquecemos de tudo, é verdade, para o nosso próprio bem. Mas temos a oportunidade de ser lembrados do Evangelho de Jesus. Veio Kardec, vieram James Wycliffe, vieram Ian Hus, Martinho Lutero, tantos missionários do bem, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Eurípides Barsanuf, para nos falar da importância do amor. Da frase de Santo Expedito, para concluirmos, que ele, sendo general romano, que se torna cristão, vai assumir publicamente o seu testemunho e escuta um corvo que entra na sua casa e grasna, cras, amanhã, em latim. Deixa para amanhã, amanhã você faz isso. Mas ele, inspirado pelos espíritos superiores, esmaga aquele animal e grita: Hoje, hoje, em latim. Dá sua vida e seu sangue por Jesus e se torna um grande mártir da nossa vida. Então queremos encerrar dizendo, meus amigos, que temos esse tesouro em nossas vidas, que temos a obra de Allan Kardec,